origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: tava gostosinho, então deixei rolar. Eu já tô bem grandinha e queria experimentar. É minha primeira vez, calma que chegamos lá. Primeira noite na balada, eu só quero é rebolar. Não tenha pressa, vem bem devagarinho. Depois da primeira vez eu vou fazer bem direitinho. Oh my God. Sim, é verdade, estamos de volta com mais um Não Ovo, com a nossa bancada, são pessoas lindas e maravilhosas. Uma delas é ele, Brian Rizzo. E aí? Tudo bom, Brian? Tudo bem. Tudo bem, muito meu? Bem. É bom. Sabe uma coisa que é perigosa quando fala assim, é verdade? Por quê? Porque a gente não sabe qual a música que o Bayer vai colocar. Ah! Se for uma música que é melhor, mas não concordar com ela. Mas eu sei qual que vai ser. Ah, então tá bom. O podcast é sobre minha primeira vez. Ah, então eu também só sei. Pode ser MC Mayara. É verdade. Minha primeira vez. Então é verdade. É, se ela falou, então é realmente as chances de não ser verdade são pequenas. Exato. O que MC Mayara falar é verdade. Sim, MC Mayara, que falou, aliás, tá falado. Virou uma feminista. Sim. Um ícone da batalha ícone contra a opressão. Mulher. Qualquer coisa que MC Mayara virar, eu aceito. O símbolo do Power Puss. Power Puss. Só mesmo girls. Para falar isso. Igor Seco. Fala, meu povo. E aí, tudo bom? Oh, fala, opa, meu povo. Quantos outros tem esse povo? Povo. Ah, tem quanto você quiser. Para todo tipo de povo. Para todo tipo. Para o cara saber twittar, tanto faz. É, fala, meu povo. Fala, meu povo. Tanto faz. e Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo, tudo bem com vocês? Deve estar tudo bem aí. Sinalizem se tá tudo bem. Mandem um sinal de fumaça. Exato. Buzina, né? E eu aqui tentando dar uma, né, a voz da experiência, a voz da consciência. Tentando trazer um pouco de razão. A única voz sensata dessa bancada, eu, Cid Cidoso. Já pegou esse nome? Já. O Eduardo Cunha dos podcasts. Sim, eu fui pra Caruaru. Nossa. Fui pra Caruaru esses dias aí e o pessoal tá me chamando de Cid Cidoso. Olha, Cid. A reserva no hotel foi como Cid Cidoso? Não, mas a apresentação foi o Cid Cidoso. Aí eu entrei. Bobo. Cidosando. Entrei já cidosando lá. Foi interessante. Enfim, hoje o tema será minha primeira vez. Quero deixar bem claro que é a primeira vez que a gente faz esse tema. É a primeira vez que a gente olha faz esse aí, tema. Olha aí, começamos bem então. Bem observado, muito Brian. Bem. Né? É. Vamos pontuar toda vez que eu falar bem observado, Brian. Observado, bingo! Bingo do Brian. Não só é a nossa primeira vez, como é a primeira vez de vários assuntos. Então, não necessariamente... Porque, assim, a pessoa que tem a mente pervertida, a pessoa que tem a mente virada para o funk, virada para a sacanagem, automaticamente vai pensar que minha primeira vez é o quê? É a putaria. É não, o sexo. É a não. Transação. Mas não é. Não é só isso. Pode ser primeira vez de várias coisas. Não, várias coisas. Pode ser tudo, primeira vez tudo tem uma primeira vez. Tudo tem uma primeira vez na vida, já dizia o filósofo, quem foi? Foi Charlie Chaplin. Charlie Chaplin disse isso uma vez. Tudo tem uma primeira pela primeira vez ele disse com a bengala dele. Em algum momento ele disse... Então, vale uma primeira vez de qualquer coisa, né? Eu tenho certeza que aqui cada um de nós já teve várias primeiras vezes aí, de assuntos diferenciados. E eu também gostaria, antes de a gente começar pra valer no tema, gostaria de dar os parabéns para o meu pai, que proporcionou um podcast de sucesso sensacional na semana passada. Melhor episódio, o melhor podcaster do Brasil já é o seu pai automaticamente. Um dos melhores, se não o melhor podcast que a gente já fez. Muita gente comentando, muita gente elogiando. A gente tá quase indo embora e deixando só pra ele. É, eu acho que vale a pena. Vai ser o pai fazer... do Cidcast. O PaiCast, né? Se ele pudesse fazer um jutsu e se multiplicar em quatro, ele ocupava os quatro lugares da mesa e começava a gente embora. Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito melhor. Então, meu pai, eu sei que não está ouvindo, mas de qualquer maneira... De qualquer maneira, ele está convidado para vir aqui numa próxima. É verdade. E você que encontrar... É isso que é legal você chamar teu pai para vir aqui, porque ele nunca vai ver o resultado. Não vai. Não pode falar para ele qualquer coisa. Fala, pai, esse negócio não é um microfone. Não, fala aqui que não vai gravar nada. Ele vai nessa. Meu pai acredita. E as pessoas que encontrarem meu pai na rua, comentem sobre o podcast. Fala que ouviu ele, que achou muito bom, para ver se ele se anima também. Porque tem muita gente que encontra meu pai em Santos e tira foto escondida do meu pai e me manda. Eu sei todos os passos do meu pai. Esse dia eu sabia que ele tava cortando cabelo. Ele tava lá com a ventalzinha e uma mina tirando foto dele no espelho, cortando cabelo, velho. Muito bom essas coisas. A galera fica me informando, eu sei mais do meu pai por causa dos outros. Enfim, minha primeira vez... Mas, ó, também isso não anula o fato sexual, se quem quiser. Ah, é verdade. Você falou que primeira vez de qualquer coisa... Sim, pode contar também, não tem problema nenhum, né? A não ser que for uma história triste, ou né? Que não tenha tido. A também. Gente não tá aqui pra chorar, por né? Alguém, daí é melhor não contar, que aí vai, abusado vai ser meio... por alguém. Sei lá, de repente o pessoal acontece, conta. Às vezes acontece. É, daí vai acabar com o clima de felicidade do nosso podcast. É minha primeira vez. Não, Brian Rizzo, quando você fala de primeira vez, você lembra de alguma coisa, assim, que vem à mente? Pelo visto, não. Eu acho que não. Pra falar bem a verdade, agora não. Pelo visto, não. É a primeira vez que você não tem o que falar pra nesse podcast. Olha aí, primeira vez que nesse podcast eu fiquei sem falas. O Luigi, eu sei, o Luigi, né, que... Você tá em São Paulo desde quando, Luigi? Eu cheguei aqui em agosto de 2011. E o Luigi teve uma vida capinando, uma vida na roça. Ah, sim, inclusive já tem alguns caipiras que já estão se solidarizando com as minhas histórias. Né? É mesmo? Os grupinhos, tal, os caras, aliás, querem reviver os WhatsApps. Que... e mandaram fazer camisa de novo. É, a galera do interior já tá vindo falar comigo, que tá se sensibilizando com a minha história. Ah, legal. Porque a minha cidade, Salto do Itararé, tem 3 mil habitantes. Já apareceu algum ouvinte de lá? Salto do Itararé? É, da cidade. Boa pergunta, não. Cara. Porque eles não têm Twitter, essas coisas, então, tipo, eles só tem Zap. Eles não têm essa tecnologia. Não, eles só têm Zap. No Zap o interior chega. Tá dominado por Zap. Aliás, é uma coisa muito engraçada que eu queria falar aqui, porque assim, quando eu, 2005, 2004, quando eu tinha meu computador, ó, meu primeiro computador... Quando tu era um WhatsApp. Ah, sim. Né, primeiro computador, né, a primeira vez, as pessoas não entendiam direito. Pô, você tá aqui, a gente tava fazendo churrasquinho, eu vou lá correr, ver o que tá acontecendo nos fóruns. Aí chegava lá e a galera falava, porra, esse cara é viciado em internet. Ah, idiota, não sai do PC. Não sai do computador, deixa a gente aqui. Você é nerd. A última vez que eu fui pra Salto do Itararé, cara, as pessoas estão hipnotizadas no Zap. É bizarro porque, assim, eles criam um grupo de amigos, certo? Aí, quando reúne esses amigos, eles conversam com outras pessoas. Por que, que você não conversa pessoalmente? E eles ficam mandando mensagens, áudio. Eles mandam áudio no grupo, que tá todo mundo do grupo presente. Pra quê? Não entra na minha cabeça. Eu, gente, lembrar, oi, olha aqui, ó. É uma... Cidadão, internet aqui, ó. É uma forma de anotar o assunto pra voltar o tópico depois, cara. O Luigi tá virando um pai mesmo. Vocês tá, ele tá revoltado. Ele tá revoltado com a tecnologia. Eu acho bonito os caras, né, tal. Como assim você acha bonito? Você tava puto até agora, cara. Não, eu acho bonito eles conhecerem a internet. Mas há de se ter limites. Primeira vez que eu mudei de opinião tão rápido. Não, há de se ter limites. É a mesma coisa que nós cinco aqui, ó. A gente tem um grupo no Zap. É, os amigos. Não tem. Aí se encontra todo mundo pra tomar um chope. Aí a gente, em vez de conversar pessoalmente, a gente fica no Zap. Não tem sentido. Não tem sentido. Então não se encontra pessoalmente. Fica cada um na sua casa tomando cerveja, que é mais barato. Cara, mas, por exemplo, eu já tô puto de escutar a tua voz. Eu preferia muito mais. Mas ele manda ficar áudio. Lendo. Mas eles mandam áudio. Mas aí pode mas eu escuto depois, né? Eu tenho a opção de louvir. É, de repente a ideia é essa, pra você escutar depois, entendeu? Pra relembrar aquele momento. Como tá todo mundo bêbado, olha pra você relembrar aquele momento. Todo mundo bêbado, fica aqui o meu protesto, cara. Tá bom. Mas enfim, o que a gente tava falando mesmo? Como eu tava falando? Você é um cara do interior. Virou o desabafo do Zap. Não, você é um cara do interior, veio para a cidade grande, veio pra São Paulo e... Igual o porquinho aquele, qual que era o porquinho do filme? Baby, é igual o Luigi. E aí começou a ter várias experiências da primeira vez. Ah, não, isso foi uma fase da minha vida de renascimento, assim, sabe? Porque... Ó, de renascimento, porque, cara. Renascimento. O interior... Luigi Reborn. É que vocês, na cidade grande, vocês não têm a noção de como é pra você ver um prédio. Não, é, mas eu também ah, um prédio, olha lá, prédio. Coisa que só via na novela, não, sério. Assim. Negócio é sério. Louco, negócio só sério. Via na assim, a moça, sei o cara, lá. Ele acha que é prédio. Ele olha, tá tudo de abra já, prédio, além da bola. É bonito. É igual eu, quando vejo vaca lá no interior, uma vaca. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu desci na Barra Funda, que eu olhei, sabe, se dá aquela olhada, prédio, cara, aquilo pra mim, eu falei, é inexplicável, cara, cada quando o avião tá chegando em São Paulo, a gente... Um assalto do Itararé morando lá dentro, cara. Quando o avião tá chegando em São Paulo, a gente não acredita que ele vai achar um espaço pra pousar. Parece que ele vai cair em cima do prédio. Eu vim de busão mesmo, 8 horas e tal. É, sofrimento. Mas essa relação que o prédio pra mim foi uma coisa inexplicável. O prédio, quando eu vi um prédio na minha frente... Foi, assim, uma experiência... É digna de primeira vez mesmo, assim. Porque é uma parada muito, muito maluca. São, caralho! São casas empilhadas, como isso é possível? Tem uma casa olha em cima só, casas empilhadas. Eu lembro que a gente foi num condomínio. Aí, tal, 3, 4 torres, 5 torres, sei lá. Aí eu pergunto, nossa, mas é grande aqui, né? Eu falo, ah, aqui não sei o que mora, sei lá, tipo, 3.500 habitantes. Eu falei, caralho, mora mais gente que na minha cidade inteira. Aqui nessa cidade. Num prédio, né? E o condomínio, sei lá. Condomínio, como assim, cara? É, a primeira vez. Existe a primeira vez de tudo. A primeira vez que você viu a realidade. A realidade. Viu o mundo, o mundão. É um caipira na cidade grande. Você é o Will Smith do São Paulo. Você foi apresentado à selva de pedra. É verdade. Você conheceu numa nova realidade ali. Tudo era novidade pra mim. Tudo. Tudo que você imaginar pra mim, dava medo. Dava medo. Ir no McDonald's pra mim... Foi um fácil saber. Cara, foi muito maneiro no McDonald's. Muito maneiro. Cara, o pior é que a primeira vez que eu fui no McDonald's... Eu tremia. Foi aqui em São Paulo também, cara. É mesmo? Sério, eu fui com o Joab, aquele nosso amigo. Pô, já foi de velho, então. Já, foi ano passado, a primeira vez, tá ligado? Ano passado, nossa, velho. Sim, primeira vez no McDonald's. Eu lembro minha primeira vez no McDonald's também. Eu tinha 14 anos também. Fui de velho. Logo, mas que porra é essa? Vocês moram tudo perto de cidade grande? Eu não ia no McDonald's porque meus pais não levavam. Seu pai era vegan. Não, meu pai não levava, não tinha, assim, sei minha, lá, não tinha vontade também. Se bem que ficava levando crianças pro McDonald's também, né? É, mas é o jeito mais fácil era calar a boca. Só dar um brinquedinho lá. Minha mãe, ela tinha desculpa de não me levar pro McDonald's falando que o lanche era muito pequeno e tal. Carne de minhoca. Só que às vezes, cara, e falam até hoje. Só que teve casos dela sair com o meu padrasto na época e, tipo, desaparecer 3, 4 horas e quando voltar eu descobri que eles tinham ido no McDonald's e não tinham me levado. Tá 4 horas no McDonald's? Sei lá. Aproveitar tudo. O padrasto era o Ronald. Ô, cara inocente. Eu tinha, tipo... filha, a mamãe vai no McDonald's, fica 4 horas, vai lá, Igor. O padrasto dele é o Ronald McDonald's. Você acha que ela é o McDonald's? O padrasto dele é o Ronald McDonald's. não, mas eu acredito. 4 horas, eu acredito. Até você pegar a fila, até você receber seu pedido. Não tinha cheddar pronto. A cidade onde eu nasci não tinha McDonald's até ano passado. Eu não saí de lá e o McDonald's não existia. Se a gente for parar pra pensar, fast food em geral, a gente tá acostumado aqui, não sei o quê, mas a maioria das cidades não tem. Suponho que a maioria não tem. Não tem, a maioria não tem. McDonald's não tem uma parada assim que, tipo, existe um número mínimo de habitantes pra eles abrirem? Existe, claro. Mesmo porque você não tem uma rotatividade suficiente pra ter lucro, né? É negócio, né? Não é um ponto turístico. Sim, eu não vou abrir, eu vou lá fazer um ponto turístico. Ah, depende, tem uns parquinhos irados, tá ligado? Aí pode ser ponto turístico. Não, o cara tá aqui, tem que ganhar dinheiro. Essa que é a finalidade aí, né? Existe, inclusive, vídeo no Não Salva, eu lembrei agora, da gente que a gente publicou, da primeira vez de pessoas em escada rolante. Escada rolante, eu lembro, cara. Da minha vez. Isso é assustador. É assustador. Eu já tive uma experiência, eu não lembro a primeira vez que eu fui em escada rolante, não lembro. Devia ser pequeno, então pra mim foi algo normal já, né? Que você vai desenvolvendo durante os anos. Mas eu lembro de uma vez estar no metrô e uma senhora, era a primeira vez dela na escada rolante. No e ela estava, muito, cara, também. Ela estava apavorada. Mas dá medo. Ela estava apavorada, ela não sabia com que pé ela botava e tal, e não sabia se pulava, sabe, quando você pula no degrau, sabe, ela não sabia o que fazer. Até você entender como a escada rolante dobra e vira um degrau, até hoje eu não entendo, é muito bizarro. A primeira vez que eu andei de escada rolante, a gente foi pra Curitiba pra andar de escada rolante. É um acontecimento. Tem foto. O meu pai colocava eu com o meu irmão na escada rolante. Tinha que tirar foto rapidinho, senão subia. É sério, cara. Eu vou trazer um dia, vou postar na internet. Tem várias fotos minha e do meu irmão andando de escada rolante. Ele falava assim, ó. Ó, sobe aqui, sobe, a hora que você estiver descendo, o pai vai tirar foto. Aí você sai de pose. Aí botava a mão na cintura. eu banguela, assim, né? Tipo, colocava roupa pra ir no shopping. Lógico. A roupa de andar de escada rolante. Eu comprava um sorvete, porque eu não tinha dinheiro. Mas, porra, andar. Cara, a gente andava de escada rolante, é doidado. Shopping Miller em Curitiba, nunca esqueço, cara. Eu andei de escada rolante a dar com pau. Ai, cara. Minha mãe, ela me conta, a primeira escada rolante de Santos. Que ela conta que quando teve a inauguração da TV, tem a inauguração da escada rolante. Ah, não, tem. Mas isso foi há, sei lá, 30 anos atrás, ou mais. É, foi, ela conta que foi na lojas americanas do centro da cidade, e aí foi um acontecimento, a cidade inteira foi lá ver como é que era a escada rolante, mas a gente vê isso acontecendo em 2015. Cara, então, então, lá na minha cidade só tem uma escada rolante aí, até hoje, aí. E é numa loja de roupa. E a galera vai passear lá? Então, a gente vê assim, ninguém compra roupa, a loja só tem dois andares, e só tem uma escada rolante. Ah. Então, o segundo andar da loja é o andar de calçados. Certo. Então, claramente, as pessoas não sobem só pra ver os calçados, elas sobem pra aproveitar. Lógico, passeio, a viagem, claro. Toda a vista que e você aí... tem do alto de uma escada rolante, né, é. Cara? É, e aí... Não, é uma escada rolante de uns 8 degraus, assim. Ah, tá. É, tipo, é muito pequeno. Pequenininha, e tem que descer de escada normal depois. Não, na própria escada rolante. Tem uma que sobe e uma que desce. Ah, uma só? Ah, não. É uma que sobe e uma que desce, mas tá, é só entendi. Um andar. Entendi. E ao mesmo tempo tem muita gente que fica emocionado quando é a primeira vez que anda num elevador. Isso, eu não lembro. Que é uma tecnologia, que pra algumas cidades do interior é uma tecnologia alienígena. A primeira vez que eu andei de elevador foi com uns 8 anos, cara. Eu fui entender como funcionava lá pelos 15. Quando eu andei de novo. Quando tava na quarta série. Que eu não sabia, Que eu não sabia, cara. Mas como que funciona o elevador? Pois é, até hoje eu não sei. Eu não sei. Eu faço a menor ideia de como funciona o elevador. Eu aperto um botão e aparece no andar. Ué, que mágica é essa? É uma bruxaria. Pois é, cara. Pra ver como. E a primeira vez que vocês ficaram presos no elevador? Puta, eu já fiquei. Nossa, cara. É horrível, uma vez eu fiquei preso com um elevador no meio do andar. É pior ainda, porque daí dá a impressão que você vai cair, né? Ou que se tu tentar sair por ali, por aquele espaço que tem, vai cortar no meio. É verdade. Não, uma vez a gente tava em Balneário Camboriú, né? Aí tava num apartamento e o elevador indo por cima era panorâmico. Puta, aí ele desce elevador pro quarto andar, né? Aí tava lá assim, mais de pessoas, 8, beleza. Aí a gente entrou em 7. Pelo menos 3 ali, contando comigo, tinha mais de 100 quilos. E não satisfeito ainda, os atiçados, a gente tava com duas caixas térmicas. Duas caixas térmicas até a boca de cerveja. Que as duas deviam pesar mais de 200 quilos. Nossa. Mas tinha o que dentro? Cerveja. Ah, então tudo bem. Tinha muita cerveja. Tá preso, mas tá feliz. É, tudo bem. Até a hora que dá vontade de ir no banheiro. Ele era na garrafa. Aí a gente entrou, não dá nada. Pau. 7 pessoas, 2 caixas de cerveja. Ixi, Maria. 2 caixas de cerveja, assim, caixa térmica, não caixinha de 12. Cara, desceu o primeiro andar. No segundo, tipo, 14, 13. No 13 já, pá, travou. As portas abriram e, tipo, só via aquela parede do negócio. Aí, beleza, já começou a dar sua dor, né? Do nada, a porra do elevador desce. Mas até o 7º andar, assim, raspando aquela coisa do país, cara. Nossa senhora, cara. Foda, meu Deus, que horror, cara. Via através da visão panorâmica. Sim. O negócio. Você não contou isso no podcast de medo, velho? Porque eu não sei, cara. Ele superou o medo já. E aí, cara, o negócio. Aí travou do nada. Aí a porta travou bem assim, entre o 7º e o 6º. Aí veio bombeiro, caralho e tal. Aí, caralho, gente, as caixas de cerveja no fim ajudaram pra empilhar pra gente subir e passar, cara. Pra salvar a gente. Caralho, né? Quem salvou a cerveja depois? Cara, e aí bombeiro 7º andar. Bombeiro tomou tudo. Velho, o povo da minha cidade, a gente é tão caipira, que teve gente que ficou... Isso foi no segundo dia de praia. A gente ficou 5 dias. Teve gente que subiu os 14 andares de escada e desceu os 14 andares de escada. Caralho. De medo do porra do elevador. Eu fui desse. Ah, eu ia fazer isso. Esse negócio de peso do elevador é uma matemática que eu acho que tá muito defasada, por assim dizer. Não faz sentido. Porque, assim, no prédio onde eu moro, o elevador ele sugere 800 quilos ou 12 pessoas. Que porra de conta é essa? Quem é, cara, que pesa? Sei lá, eu não sei fazer essa conta. Mas, ó, eu tenho 100 quilos. Então, matemática, se tiver 12, pra caralho. 75 quilos. Tá, ok. A média é 75 quilos por pessoa. Cara, essa média tá muito desatualizada. Eu faz muitos anos que eu não sei que ia ter 70 quilos. Tá muito desatualizada essa média. Eu nunca cheguei nos 70, então... Sai na rua, aí só tem... Tá todo mundo gordo. Tem 75 quilos. Tem que atualizar essa conta. Ou o cara é gordo ou ele é marombado. E os dois são pesados. Muda pra 8 pessoas ali. Você vê como a sociedade pessoas. Obesa, a gente lembrou primeiro do McDonald's e depois do elevador. Tá. Olha, né, aí. Tá tudo uma conspiração pra o elevador travar. Não primeiro comida, tá ligado? Não é à toa. É minha primeira vez. Vocês lembram da primeira vez de alguma coisa específica? Como, por exemplo, a primeira vez acampando? Sabe uma coisa desse tipo? Eu nunca acampei. Nunca acampou? Nunca cara, dormi fora vez. De uma cama. Nunca dormiu fora de uma cama? Cara, nunca dormi em barraca. Já dormi aquilo que é Ah, já dormi em sofá, mas nunca dormi numa barraca, por exemplo. Eu nunca dormi fora de uma cama. É, eu nunca dormi em um lugar sem teto. Nunca dormi no... Eu lembro que... Eu nunca tinha um backyard. O Luigi, quando ele veio pra São Paulo, o meu objetivo na minha vida, durante um ano, foi levar o Luigi para ter experiências de de primeira vez. Olha sem aí. Ser a transa. Verdade. Sem ser o sexo. O resto eu tentei ajudar. Ele queria no show do Racionais. Né? Oh. Show do Racionais. Eu fui no show do Racionais. Demos um jeito dele no show do Racionais. Ele queria. O que mais que você queria? Queria conhecer o KFC. Queria conhecer o KFC. Dos pais, a gente lá no KFC. Te deu um jeito de levar no KFC. Queria no jogo do Corinthians. Foi no jogo do Corinthians. De Augusto. Queria ir na Augusta. Andar de trem. Vamos andar de metrô. A gente fazia todos os sonhos do Luigi durante um ano. Ele foi feliz aquele ano, viu, cara? Foi o ano de princesa. Não, foi o ano que ele mais desbloqueou badges ali da vida. Era uma atrás da outra. Foi aqui. E no, na nova versão do QG aqui, que tem o Brian, tem o Igor, tem o Davi. O Davi virou o menino de primeira vez também, né? Virou. A gente começou a fazer algumas coisas de primeira vez do Davi. Por exemplo, foi a primeira vez que o Davi foi acampar. Numa praia. Cara. Foi ano passado. Foi. Ano passado, né? Que a gente levou ele na prainha começo, branca. Começo de 2014. E o mais legal desse passeio, que eu lembro, que a gente levou o Davi, é bom que eu posso falar e não pode se defender. Ele tá olhando pra nossa cara, mas ele não tem um microfone, então ele não pode se defender. Então, Davi só observando. E aí ele teve a primeira vez dele acampando, ele tava, cara, ele tava maravilhado, meu Deus do céu. A lua, as estrelas. Minha mãe não olha, tá aqui. Olha, isso aqui é areia. Minha mãe não tá aqui. É a primeira vez sem a mãe por perto. Com certeza. Isso também é um ponto importante. Sim, Quando chegou a cerveja na mesa, ele falou, pode beber aqui. Pode beber aqui. Ninguém tá vendo. Mas o mais impressionante que eu, quer dizer, na verdade, o que mais impressionou o Davi foi uma hora que a gente passou numa barraquinha de sorvete e... escuta, e era sorvete da Nestlé. E aí o Davi deu um berro assim, como assim tem sorvete da Nestlé? Como eu lembro disso aí. Eu falei, impressionado que na praia vendia sorvete. Eu falei, ué, como assim, sorvete da Nestlé? Da Nestlé? Eu falei, ué, qual que é o problema? Qual que é a grande magia de tão sorvete? Ele falou para. Assim, desculpa, gente, é que eu tive um devaneio. O apelido dele foi Davi, eu vou ler durante muito tempo. Davi devaneio por muito tempo. Primeira vez do Davi acampando. Mas ele chupou o sorvete? Não, se deliciou ali. Então, tem primeiras vezes que, apesar de ser coisas pequenas ali, as pessoas ficam realmente impressionadas, né? É, aquilo muda a pessoa, muda a vida. A primeira vez que você fica fora de casa, que nem você comentou, às vezes é um momento, né? A primeira vez que tua mãe não tá por perto, você vai dormir na casa do amiguinho e tal. É, às vezes é uma primeira vez ali que acaba mudando a sua personalidade para sempre, né? É, são as primeiras vezes que formam, né? O homem, o cidadão. É aquele primeiro aprendizado, é o choque de realidade. É o mundo de verdade. É, eu já contei. Pode acontecer coisas que jamais antes aconteceram na sua vida. É, porque você não tem a proteção do papai e da mamãe ali. É, ou tem. Pode ser uma primeira vez com seu pai, de repente. Não sexual, tô falando, pelo menos. Primeira vez que apanha. É, primeira vez que apanha. primeira vez que apanha do meu pai. Pode marcar a vida também, de várias maneiras. Foi foda. Pode marcar uma cicatriz, por exemplo. Você lembra a primeira vez que apanha? Teve aquela vez que eu apanhei do meu pai porque eu tava roubando garrafa e tal, né? Que na verdade eu não estava roubando garrafa, que eu apanhei bastante, enfim. Mas teve. Essa foi a segunda. A primeira vez que eu apanhei do meu pai, que eu só apanhei duas vezes, meu pai é muito bonzinho, né? Tudo bem que ele bateu pra você. Cedo, então não teve tempo pra surrar. Ele queria te bater muito mais, não teve oportunidade. Mas ele só bateu o suficiente pra você aprender. Aí uma vez meu irmão, a gente tava tendo uma brincadeira assim muito saudável. Como vocês conhecem já pelos outros podcasts, eu e meu irmão, a gente sempre teve brincadeira saudável, a ponto do meu pai dar uma faca pra cada um. E aí a gente pegou um rinha de cada filho. Um tinha um estilingue. E a gente pegava fazia umas bolinhas de barro, deixava secar pra matar passarinho. A famosa pelotinha de ovo. É, só que eu tinha um estilingue pra espantar os passarinhos. Eu ia junto com a molecada caçar passarinho, só que eu tinha dó dos passarinhos, então quando eles ficavam lá mirando, porque tem uma mira certeira, eu pegava e ficava atirando nos pau pra espantar. Eu era muito por isso que eu acompanhava bastante. Não, pô. E o meu irmão, ele era muito bom em caçar passarinho. Então, tipo, ele fez o meu pai fazer um estilingue pra ele. Eu falei, eu também quero, pô. Aí o pai, pra quê? Pra você ficar atrapalhando os outros de caçar passarinho? Eu falei, não, pai, eu vou virar caçador. Aí, enfim, aí a gente falou, ele falou assim, vamos treinar? Eu falei, vamos. Aí ele, o treino. Ele ficava na ponta do corredor da casa e ficava na outra. Aí a gente colocava a bolinha. Com uma maçã na cabeça. Não, Guilherme jogava Tel. Pra cima e um pegava com a mão. Aí ele catava uma. Não aí, tinha rua pra fazer isso. Mas sabe aquela brincadeira de dar soquinho? Você dá um soquinho, o cara dá um soquinho. Sei, aí vai ficando mais forte, vai se irritando. Sempre dá merda. E aí cada vez mais a gente ia diminuindo o ângulo assim, mirando um no outro. Até que uma hora eu peguei uma bolinha e pá, soltei, pegou no olho dele. Nossa senhora. É o que toda mãe fala. Cara, imagina se pega no olho. Toda avó fala. Filho da puta! manda eu fazer xilique pra você, pra matar o seu irmão. Era pra matar passarinhos livres no campo. Aí ele começou a correr atrás de mim, eu comecei a correr, ele começou a correr. E ele não parava, eu acho que ele tava bêbado, cara. Porque agora eu tô pensando nisso. Porque eu corria e ele não parava de perseguir, eu falava assim, não. Ou ele odiava muito o passarinho também. Ele vai dar remorso nele, que ele vai bater no filho dele, ele vai parar atrás de mim. Mas eu olhava pra trás, ele tava correndo atrás. Aí a gente tipo, já tinha atravessado a esquina, assim, e eu correndo, ele não parava. Falei, mano, ele realmente tá disposto a me bater. Melhor seguir correndo nesse caso. Aí eu peguei e falei, ah, vou desistir, porque uma hora eu vou ter que voltar pra casa. Aí eu peguei e falei, pai, desculpa. Cara, ele me deu um rodo. Uma voadora. Mas eu virei do avesso, assim, no ar. Foi igual o Bob Burnquist, assim. Né? Pá, no chão. O filho do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Eu nem lembro, que ele falou, chorei pra caralho, meu irmão foi pro hospital e tal. Você vai deixar seu irmão cego? Porra, da hora, primeira vez que eu fico cego. É a primeira vez que você quase deixou seu irmão cego. E foi uma surra muito bizarra porque eu levei um rodo do meu pai, cara. Só que só pai aquela que banda. Dá um rodo no filho, cara? O seu pai. É o que mais teve, amigo. Um rodo? Um rodo, tem. Não tem um, sei lá, um soco, um tapa. Ah, é muito melhor. Rodo, dá um soco. Chute cabelo, cara... chute na bunda. Não, cara, o rodo não deixa mais. Um rodo, meu. É que você não sabe na Bahia. Os caras dão um rabo de raia no. Que isso, pelo amor de Deus. Capoeira. Os caras dão golpe de capoeira no filme. Deve ser. É porque esse japonês fica dando golpe com o que é porque se a criança. O vital do filho. Filho do Bruce Lee, toma um soco de meia polegada. Ser filho de japonês deve ser uma merda. O pai bate já no ponto vital do filho. Pá, já imobiliza. Quando você aprender, o moleque fica lá tendo convulsão. Isso que o Luiz tava falando aí, eu lembrei da primeira vez que eu matei um passarinho. Ô, louco, cara. Eu me senti... Porque teve mais de uma vez? Você jogou... Não, foi uma vez só. Foi a vez que eu matei. Você jogou o controle do Nintendo no passarinho? Não, eu matei o... Não, é aí que a gente vai conhecendo aquele jogo de matar pato. Eu não sei o que, mas matar passarinho ele mata. Eu matei. Eu tinha um amigo que tinha uma arminha de pressão, era o menino rico da rua. Sim. Ele tinha uma arminha de pressão, que era aquelas que colocam um chumbinho só, sabe? É o tiro certeiro, é uma sniper. Cara, é uma chance de acertar. É a WP do Counter-Strike. E aí eu peguei, eu não achava que eu ia acertar, eu acho. Eu não sei se eu não tenho lembrança disso, mas eu com certeza não acreditava que eu mataria o passarinho. Porque quando eu matei, eu fiquei muito triste, cara. O passarinho tava meio metro ali, tipo, não, tinha uma bomba. Botou a arma na cabeça do passarinho. Segurou o passarinho assim. Acredite em si mesmo, reaja a um assalto, né? Cara, não. Era uma pomba e a pomba tava voando e tal. E a pomba parou em cima do telhado. E aí eu falei, ah, vou. Era uma pomba. Pomba não é passarinho, né? Pomba matou o passarinho. Pomba pode matar. Pomba é rato de asa. Enfim, aí, cara, eu mirei na pomba e a pomba morreu. E aí o Michael, você matou o Michael. De susto. Matei. Cara, quase que eu morro junto, porque fiquei muito triste. Você mirou, ele morreu, mas você chegou a ter que tirar. Eu tirei. Se eu mirei, ela morreu. Ela não. Eu tenho três filhos. A pomba morreu de medo da arma quando ela apontou. Ô senhor, peraí, moço. Ô bichote, rapaz, ô mano. E foi muito triste porque, além de eu ter causado o falecimento daquele pobre animal, eu percebi que nenhuma das outras pombas se abalou. Elas cagaram pra pomba que morreu. Então ela era odiada já na rodinha. E aí eu fiquei, pô, mas ninguém tá se importando com a coitadinha da pomba. A família dela cagou pra ela. Eu acho que usaram você como bode expiatório. Acho que foi as outras pombas que mataram você. Você errou o tiro, mas tem uma pomba que veio por trás e deu uma facada nas costas. Eu acho que foi isso. Você só foi acusado da morte da pomba Michael. Olha, será que as crianças brincam ainda de matar passarinho? Cara, não, só no Angry Birds agora. É, no Angry Birds. Não brinca porque alguém filma, bota no Facebook e os pais vão presos. Agora eu fico pensando. Agora eu tô. Não, você acha que matar passarinho é brincadeira, Luiz? A minha mãe. Eu tô perguntando porque era. No meu tempo. Era. A minha mãe. Gloriosa década de 90. Não, isso não, sempre foi um crime. Gloriosa, ele ainda fala isso como se fosse. Como se fosse uma razão de seres vivos, pra você é um troféu. Mas a minha mãe conta. Não era troféu porque a turma fritava. Engraçado. Ah, então era troféu. Eu era hipócrita porque eu não gostava de matar passarinho. Eles matavam, mas quando eu chegava na hora de fritar o passarinho... Você comia. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A minha mãe conta que o irmão dela não só caçava, como fritava o passarinho pro resto da família. Aí é sobrevivência, mas eles comiam. Né? Comiam o passarinho? Subsistência. Isso aí é sobrevivência. Se tivesse um programa da Discovery sobre isso... Quanto que um passarinho alimenta uma pessoa? A coxinha do passarinho. Cara, não alimenta nada, mas... O Brian Luiz tava falando de matar. Eu lembro a primeira vez que eu tomei enquadro da polícia. Porque, né, tipo, devia ter uma polícia pra parar o que vocês estavam fazendo. Vocês estavam tirando vidas. Sim, né, a antes polícia, que uma a pomba fosse policial, tirada. Imagina que foto. Uma pomba policial, a pomba Michael da PM. É. Cabo Michael. Cabo Michael. Cara, eu nunca mais ouvi o nome Michael sem rir. Você lembra da primeira vez que tomou um enquadro? Cara, e foi um dia muito tenso na minha vida, porque a gente foi fazer um luau na praia. Começou bem. Maconheiro, olha aí. A gente foi fazer um luau e foi no dia mais frio do ano. Opa. Em Santa Catarina. Aí a gente tava na praia fazendo uma fogueira. E frio em Santa Catarina é frio. Todo mundo de casaco, assim. Foi a primeira vez que você escutou Pais e Filhos no violão também? Nossa, que saco, não, né? Ninguém levou violão aquele dia. Ué, que luau é esse? Um luau, você sabe que é um luau? Pera aí. Que você sabe o que é um luau? Não, tem que ter luau e violão. Existir no médio pra pessoa. Mas, e era de dia o luau também. Era um solau. Não tinha violão no luau. Não, é porque o cara que ia levar o violão, ele deu pra trás na última hora. Entendi. E não foi. E aí? A gente chegou no luau e tal, fez a fogueira, só que... É um luau moderno, luau moderno. Tá, então era... Então era não era luau, falou era encontrinho. A fogueira na praia, então pronto. São João. E aí, conta. Nossa, tô abismado agora com o Lee. Conta, caralho! meu prazer é atrapalhar o Igor quando ele vai contar isso. Aí, cara, em determinado momento acabou a madeira, acabou a lenha, e já tava todo mundo... Começaram a queimar mendigos. Deixa aí... ele contar, caralho. Aí já, cara, já tava todo mundo bêbado, entrou quatro pessoas num carro, eu, meu irmão, um amigo e a tia dele, a mesma tia que eu derrubei na balada, inclusive. E eu só pensei uma coisa rapidinho, que acabou a madeira e não tinha nenhum violão pra queimar, né? Porque não tinha violão. Vai, no que lado. Foto que faz um violão. Pois é. Aí a gente saiu pra procurar lei e tal. Saí e a gente. Pra procurar lei. Caralho. E a gente achou, cara. Achou? Não, a gente achou, entrou no carro e saiu andando pelo litoral assim. E a gente achou um monte de lenha cortada. Encheu o carro achei de lenha. Eu achei no mercadinho. Eu entrei no mercado e comprei uma lenha. É vulgo. Aí tá, a gente roubou lá a lenha. Lá. Pegou da uma pizzaria, lenha. Pizzaria deixa as lenhas tudo de na rua. Pô, pior que eu acho que era uma pizzaria, só tava fechado. Essa história não vai acabar, gente. Aí, porra, aí no quando fim a gente... não é tão engraçado, assim, a gente não tomou mal. Quando a gente voltou, cara, a gente tava voltando, passou uma viatura da polícia e fechou, deu uma fechada no carro do meu irmão. Aí o policial já desceu armado, falando, ah, sai todo mundo do carro. A gente saiu, colocou a mão no teto do carro. Tem alguma coisa dentro do carro? Aí ele, tem alguma coisa, tem um cigarrinho aí. Não, tem lenha, moço. É, a gente tá fazendo luau, tem madeira. Aí ele abriu a... Cadê o violão? Falou o policial. Como assim tá fazendo luau? Luau? Cadê o violão? Todo mundo preso. Aí ele tá fazendo luau. Cadê o violão? Mas a lenha foi pra fazer um violão, senhor. Ai, cara. Aí o policial ficou meio abismado, assim. Eu sou marceneiro. O policial ficou meio abismado, abriu o carro, viu aquele monte de lenha, pegou uma bolsa dentro do carro de uma mina que tinha ficado na praia, certo. Que não tava com a gente, e abriu e começou a colocar as coisas em cima do teto do carro. Aí, pra revistar e tal. Sim. Aí a tia do meu amigo começou a falar pro policial, ah, essa bolsa aí é da minha sobrinha, ela tá lá na praia, ela tá com a gente, não sei o quê, tá lá na praia, não sei o quê. Aí o policial, não, beleza, eu tô só revistando aqui, vou ver se tem alguma coisa e sim, já guardo tudo de novo. Aí ela falou assim, porque se sobe alguma coisa daí, eu tô fodida. Vixe, o policial olhou pra ela assim, você tá dizendo que eu vou roubar alguma coisa dessa bolsa? Aí, cara, ficou aquele climão, a mina tava do meu lado, eu olhei pra ela assim, velho, porque senão cala a boca. Aí o policial começou a dar um intima de que ia levar a gente pra delegacia. Saiu o outro cara que tava dentro do carro, chegou assim, olhando pra mim. Cara, você não é aquele maluco que mora na Bela Vista e falou o nome do meu bairro. Ô, louco. Tipo, se ele falasse que eu era de Joinville, eu falava que eu era, tá ligado? Tava com medo. Aí o bicho me reconheceu e deixou todo mundo sair. Oh. Aí, cara... Foi um clima tenso. Assim. Mas e a lei? Aí chegou lá, a lei deu certo, a lei? Não, a gente chegou lá. Cara, o pior. Essa fogueira. O pior. Que não tem violão, cara, mas uma fogueira tem que gente, ter nessa bola. A gente levou a lei pra praia, fez a fogueira. A gente levou areia pra praia. Não, a praia não tinha areia também. Caralho, que bosta. Nem praia estava. Não era uma praia. Aí fez a fogueira e, tipo, 5 minutos depois acabou a cerveja, foi todo mundo embora. Caralho, que bosta. Que luau vai tomar no cu. Nunca cara, mais. Foi tudo pra dar errado aqui, luau. Me lembro de não aceitar um convite seu pra ir no... Pior, luau. Você lembra de alguma primeira vez polêmica aí também? Não, polêmica teve várias. Então, uma vez que assim, como já contei em outros... carnavais aqui, é. Meu apelido era o Cabaço, né? É um até hoje, Cabaço. E aí, né, chegou um momento, assim, crucial que meus amigos já estavam ficando com pena de mim, né? Só que o que acontece? Chegou um determinado momento da minha adolescência que eu resolvi virar crente. Comecei a estudar. Vai acabar a saída. É, que eu comecei a estudar a Bíblia. A primeira vez que eu li a Bíblia. Polêmico. Testemunho de Jeová. Vocês conhecem o Testemunho de Jeová? Eles conhecem. Vocês já tiveram uma primeira vez com o Testemunho de Jeová? Nossa, Testemunho de Jeová é aquela muitas que bate na porta. Que vai lá e... Ah, quer ouvir a palavra. Senhor, quer ouvir uma... Não, ele fala, eu quero falar com você. Daí você desce para o puta, deve ser o... Caralho, vendedor, que eles vão tudo de terno. É, não, deve ser o oficial de justiça. Vem aqui entregar um processinho. Vai entregar um processo, vai falar que eu tenho um filho que não sabia. Chega lá, tá semelhante de Jeová. Então, aí eu tava muito cabaço. Né? E os meus amigos que falaram assim, porra, a gente tem que levar esse cara pra zona. Porque no interior, o puteiro, né? Como que... Aqui em São Paulo não tem um nome, já chama pelo nome da... O América, né? É o... Casarão. É, puteiro, casarão. É, casarão é o famoso. Casarão é o clássico. Mas é um puteiro, mas lá eles chamam de zona. Já ouviu os sapatos? Sim. Então, zona, né? Aí tinha uma zona lá. Tinha uma zona lá em Salto. Aí eles me... Lá em Palhoça eles chamam de Casa das Primas. Casa das Primas. É verdade. Tem a Casa da Luz Vermelha. A Luz Vermelha, é verdade. Boate Azul, caralho. Então, daí... Boate Azul, caralho. Eu não conheço essa. Boate Azul, opa. Não, mas Boate Azul, os caralho, eu não conheço essa. Desculpa. Boate Azul dos caralho, é. A boate de Gogo Boy. Tem puteiro gay? Deve ter, cara. Tem sauna, né? Você vai badar. É sauna. Na verdade, toda sauna é um pote gay. Por que você tá tão interessado? Fala aí pra gente. Não. Ele quer ter uma primeira vez. É a primeira vez. Aí, ô Luiz, você entra aqui no carro, vamos dar um passeio. Cara, eu falo, vambora, sei o quê, jovens. Só não bota música com palavrão, porque Deus não gosta. Aí a gente indo no carro, para. Cara, os caras me entram dentro da zona. E aí falava assim, hoje você vai comer alguém. Falando, não posso, é pecado, tá lá em Mateus 12:8, não comerei. Caralho, tu sabia o número, não? Não, eu sabia. Não posso. Não, você vai. Não vou descer do carro. Eles desceram. Sério, eu quero abrir porta. Te forçaram, tava querendo estuprar. Não, eles estavam... Começaram a rasgar sua roupa. Que eu alguém. Então, é praticamente isso. O estupro masculino pode ser isso. Pode. Se a cara, mulher... mas eu tava com tanto medo. Imagina, que o mulher... pinto sumiu. Então. Se a mulher Jeová levou prende seus braços, prende sua perna. Jeová levou meu... Se uma mulher prende seus braços, prende suas pernas, chupa teu pau à força, é estupro, cara. É um absurdo. É lógico. É um negócio sério. Pô, daí eu não vou, Jeová, por Deus rezando, Deus. Jeová. Manda o teu anjo Gabriel, me tira daqui. Anjo Gabriel, me tira daqui. Aí chega o anjo Gabriel e fala assim, come essa puta logo. Seu filho da puta. Aí eu falei, não vou, não sei o que, me assim chorar. Aí eles não, beleza. Ameaça sem chorar na zona. O cara chorando na zona. É porque daí isso ia queimar o filme de todo mundo. É claro. Aí eles falaram assim, não, mas pelo menos numa teta você vai ter que pegar. Olha o machismo, né? Vocês acham que o machismo também atrapalha a vida dos homens. Aí eu falei assim, não, se vocês me levarem embora, eu pego na teta. Aí não, beleza. Aí chamaram a mina lá, falou assim, ó, um amigo meu aí quer nunca pegar numa teta. Ele não foi amamentado, ele foi encontrado no lixo. Não, o de mãe não conta, ó. Com respeito. É o caçambito. Ele nunca viu uma teta. Foi encontrado na roça. Isso, mas foda-se, eu tô já bebendo. Foi encontrado na caçamba, é o caçambito. Não, minha amor, a reputação que eu tinha na internet foi por água abaixo. É o Vitório. E aí? Aí se pagaram? Não, daí chegaram e falaram assim, ó, ele nunca pegou uma teta. Isso é uma pergunta, tem que pagar pra pegar uma teta? Lógico, você tá chegando. Claro, tá chegando de graça. É uma amostra grátis. É uma degustação. Degustação. Acho que é o Carrefour aqui. E eu sentava no banco de trás, na janela, e o brother da firma, não, deixa eu pegar, então, não sei o que der, não, cincão. Cinco. Cara, mas R$5 a, sei lá, eu tinha 14 anos, cara. É, muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tem que negociar isso aí. Foi há 14 anos atrás. Aí, não sei o que, papapá, só tem R$2,50. Cara, é bizarro. Porra, pinche chateta, cara. O motorista tinha 15 anos. Nossa, que lugar errado, cara. Tudo errado. Ai, não, não sei o que. Ah, vamos fazer uma vaquinha. Aí os caras... Ô, Luigi, ajuda aí na vaquinha aí, porra. Vaquinha da teta. Mas não tem dinheiro. O cara que ia pegar na teta não pagou um centavo. Não, eu falei, mas não tinha dinheiro. Não sabia que a gente ia pra zona. Achou que ia pra igreja, né? Você que não ia orar. Aí ficou lá, pai, peixinho de fez por R$4. Ah, olha a promoção da teta. Promoção. Aí, cara, eu falei, puta, Jeová, o que que eu faço? se eu não pegar nesse dia, já tava me sentindo o maior dos pecadores, tal, caralho. Aí ela veio assim na coisa e falou assim, ó, moço, pega aqui pra você ver como é bom. Aí eu, ai, meu Deus. Aí, sério, ela tirou a teta assim, eu acolhei aquilo, cara. Porque quando eu tinha 14 anos, não é igual agora que você. Né, a gente já falou isso, a pornografia era uma coisa puta, né? Tirando a vez que o pai imprimiu a Carla Pérez pelada, então nunca tinha visto ao vivo. Ah, aí ela tirou, assim, porque caralho, louvado, seu caralho, assim que é um negócio. Deve ser muito bom. Aí eu fui. Aí, Jeová, cara, aqueles não gosta 3 disso. Segundos que eu demorei pra levar minha mão na teta dela, foi tipo assim: a Bíblia passou na minha mente. Aí, a flor da adolescência começou a falar mais alto que a voz de Deus. Que a voz de Deus. Puta, aí eu fui, puta, eu vou pegar nesse peito, vou amassar ele com todo gosto. Aí, olha que eu fui pegar, cara. Gabriel chegou. Gabriel chegou. Eu peguei o biquinho do peito dela e fiz assim, ó. Não acredito nisso, cara. Ai. Tu beliscou a teta dela. Bico. Peitinho. Peitinho. Eu fechei o olho e peitinho. Eu tô com vergonha pelos seus amigos aqui, cara. Aí os caras começaram a rir, a puta. Falou assim, porra, toma no cu, você veio aqui perder meu tempo. Ué, mas ela ganhou R$4 que ela tá rindo. Acabou, né? Aí fechou a teta e foi embora. Eu, ai, Jeová. Tá chorando, cara. Caralho, velho. Aí os caras pegaram. Não vamos embora sem causar nessa zona. Eu, não, porra, mais? Mas isso é coisa que todo mundo fazia na zona. Porque ela era tipo assim, uma coisa meio oval, assim, as casas eram tipo estádio. Certo. As casas onde estádio da zona. E aí tinha aquele espação assim que a galera deixava o carro. E era tipo uma terça-feira, não tinha ninguém. Cara, ele veio e começou a dar cavalinho de pau. A cada cavalinho de pau era um pai nosso que eu rezava. Aí, cara, foi terrível. Cara, terrível, mas eu tenho certeza que em nenhum lugar da Bíblia diz que beliscar o Mateus é pecado. Cara, certeza que não diz isso na Bíblia. Aquilo me deixou mal. Não, pô, é o. Como é que é? O mandamento 7 lá, não beliscais a teta da lei. Não beliscais. Puta merda, foi foda. Você me fez lembrar de uma história também da minha primeira vez na zona. Só que a minha primeira vez eu acho que é pior do que a sua, cara. Sério? Sério. Conseguiu, porque foi a primeira vez na zona onde eu vi um pau de um travesti. Era uma sauna, então. Era uma sauna. Era uma zona. Tem um amigo nosso aí, não vou falar o nome dele aí, mas é um amigo nosso. Que é travesti? Que não, ele é um brother nosso aí do colegial e não sei o quê. E aí ele era o único que dirigia da turma. E ele falou, não, a gente tava em algum lugar, tava em algum bar aí, tava todo mundo meio bêbado. E falou, não, vamos na zona. Tipo, também a mesma coisa. Começou a agitar. Cara, toda vez, essa lá no interior é assim, começar a beber. Vamos pra zona. Só que a zona de Santos é uma zona perigosa. Por quê? A zona de Santos é no cais. Puta merda. Imagina uma zona de cais, aonde passa marinheiro que vem do mundo inteiro. O cara vem da Namíbia. Sabe, tem doenças. Ali tem a AIDS estrangeira. Não, existem doenças que a ciência não conhece ainda. Entendeu? Então a zona portuária ali de Santos é perigosa. A AIDS fala vários idiomas ali. Fala, com certeza, absoluto. Então é um lugar perigoso. Enfim, vamos lá na zona. Eu nunca tinha ido. Falei, meu Deus do céu, vou na zona. Que coisa louca. Assim, mas eu fui, né? Tava todo mundo no carro, né? Todo mundo... tá todo mundo na mente de que ninguém vai fazer nada. A gente só vai passar pra ver. Porque as meninas ficam na rua, né? Fica no máximo beliscar uma tetinha. É, no máximo beliscar uma tetinha, não sei o quê. E aí, esse meu amigo tava dirigindo o carro. Ele, o cara que dirigia e tal. E aí, ele chegou lá no momento, ele parou na frente de um travesti. A gente falou, quase que eu falei o nome dele agora. Eu falei, fulano... Eu vou chamar ele, fala o nome aí. Robson. Michael. Robson. Robson é um nome bom de amigo. Bom. De amigo. O Robson, isso aí é um travesti, Robson. Falou, não, eu sei que é um travesti. Eu vou usar o travesti. Ah, vou pedir pra jogar bola com ele. Falei, ué, que faz uma embaixadinha aí. Vamos ver se ele conhece a regra do impedimento. Falei, ué, que porra de zoar travesti? Tá doido, Robson? Faz isso não. O bicho tem uma faca, ele vai dar uma facada. O travesti anda com gilete no cabelo, velho. Faz isso, pelo amor de Deus, Robson. Aí, não, vamos usar o travesti. Falei, cara, o que você tá fazendo? É só da nossa vida. Por que você faz isso? Era um cara... Se ele beija bem. Era um motorista. Aí o Robson chegou do lado do travesti e falou assim... Você é travesti? Aí falou, sou. Aquela voz de travesti. Sou. Falou assim... quanto que custa pra ver seu pau? Eu falei, ô Robson, você tá doido? Que zoada que ele tava dando no travesti. Todo mundo no carro falou, caralho, Robson, que porra é essa? Vê um pau do travesti? Primeira vez que eu tô vindo na zona, eu vou ver um pau do travesti, Robson. Faz isso. Vamos zoar, vamos zoar. Pela mulher, não, mas vamos zoar. Vamos zoar esse travesti, vamos zoar. A zoeira de... Aí, vamos zoar ele que a gente é gado. Aí o travesti falou, ah, é R$5. R$5, acho que é o padrão. Tá, não, tá no preço, né? É o preço ali. É o preço mínimo, beliscar, pode. Beliscar o peitinho. Cara, deve ter uma tabela dos travestis e prostitutas que R$5 é o mínimo que eles podem cobrar. Pra olhar. É tipo o designer, o mínimo cobrar 50, tá ligado? Tá inflacionado. É, não, o dólar mexe com isso aí também. Mas enfim, R$5 pra ver o pau do... Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Adivinha o que o Robson fez? Me tira R$5 a carteira. Ah, o Robson já tava preparado. Pagou o travesti e aí todo mundo, não faz isso, Robson, o travesti. Abaixou as calças. Mostrou o pau. Botou o pau na janela do carro. Nossa. Parecia que tava no zoológico. Ele ficava ali brincando de levantar o vidro e o pau ia pra cima. Sabe quando você vai no zoológico, vai no Simba Safari e uma girafa entra dentro do carro? É mais ou menos isso. A girafa, uma entrou a girafa. Entrou uma cobra. Entrou, pô, foi assustador. E aí, pá, que merda, e aí, cara. A gente saiu todo mundo chocado e o Robson dando risada. Que zoou o travesti? Tipo, cara, em que ponto a gente zoou o travesti? Que eu não entendi ainda. Pagou ele, foi a gente pagou ele botou o pau na sua cara, Robson. Aonde que a gente zoou o travesti aqui? Porra. Enfim, passaram-se alguns anos e a gente descobriu que o Robson virou gay. Ah, Robson. Por que será, né? Que zoeira com você. A gente descobriu que o Robson, na verdade, ele era gay e ninguém sabia. E ele tentou converter a gente ao gayismo ali. Eu ia ficar chocado se o Robson tivesse virado testemunho de Jeová. Ia encontrar o anjo Gabriel. Cara, minha primeira vez na zona foi... Eu não ia ficar surpreso se depois ele tivesse colocado Boa Noite Cinderela na bebida de todo mundo e passado a rola. Cara, eu já fui... Começa a relembrar. Não, o Robson era meio doidão. Ele era meio doido, que eu digo assim. Ele é um cara que ele, pra você ter ideia... Quando eu falo doido, eu tô falando doido mesmo, porque ele repetiu 13 vezes no psicológico do carro. Caralho! Como é que ele conseguiu dirigir, tá ligado? Ele só conseguiu porque ele pagou por fora. Porra! Nossa, o Robson, senhora. Ele realmente é um cara com umas primeiras vezes interessantes. Ele arrumou, gente. É um cara meio loucão. É minha primeira vez. Quem já teve primeiras experiências com entorpecentes? Ah! Ih, polêmica agora. Toca a sirene da polêmica agora. A sirene da polêmica. O Bayer tá editando aí. Já fez a sirene da polêmica. Eu acho muito engraçado o primeiro contato de pessoas com maconha. Eu tinha um amigo meu que ele era metido a maconheiro. Quando a gente tinha, sei lá, 15 anos, era molecada, 13, 14 anos, 15 anos, sei lá. E ele era mó metido a maconheiro e caralho e tal. Aí ele ensinou, foi uma vez ele chamou a molecada pra ensinar a fumar maconha. Só que nessa época, crente, né? Droga também. Eu era igual a Eliana, faz assim, né, com as drogas. Só beliscava o baseado. Aí, você chegou, hoje eu vou ensinar você a fumar maconha. Só beliscava o baseado. Só na pontinha do baseado. Assim, Aí, o que acontece? Naquela época, puta, maconha, nossa. Cara, maconha era considerado o pior crime da eternidade. Nossa, maconha. Calma, cara. Não, mesmo, porque era um monstro. Eu sei, mas você tem assustado. Monstro da maconha. É, eu tô bem. Aí, eu não sabia que a maconha pra dar um grau, isso foi... Cara, eu juro, isso eu fui descobrir. Primeiro, que eu fui descobrir que não se fuma a folha da maconha. Que pra dar um grau da maconha, você tem que tragar depois de muito tempo. Aí ele falava assim, ó, você bota na boca e faz assim, ó. Vai dar um grau, vai dar um grau. Aí a molecadinha, todo mundo pegava e botava a maconha. E aí era assim... Respiração, boca, maconha. Nossa, eu tô muito louco. E aí, tipo, ninguém entendia o que era o efeito da maconha. Que, tipo, quero ficar, né, chapado, ficar ali de boa. Né? Cara, a molecada começava a virar mortal. Vamos brincar de pique-esconde, vamos brincar de pega-pega. Porque daí, o cara fumava maconha e o corpo cheirava cocaína ao mesmo tempo. Porque, na verdade, ninguém fumava. Só botava na boca e... Ninguém sabia o que ia acontecer. E aí ficava fingindo que tava maconha. Puta, eu tô muito drogado, tô muito louco. É aí só... os moleques ficavam correndo, pulando. É assim, eu falava, caralho, olha que a maconha faz. O Jeová só... Ainda bem que Jeová me escolheu, porque olha... E eu lembro que eu contava assim pro meu instrutor bíblico, eu falava, nossa, eu vi uns caras fumando maconha, aí eles começaram a pular e tal. É, a droga é assim mesmo. Caralho, coitado, o maconheiro fuma baseado, ele fica meia hora... Babando, igual o Igor aqui o dia inteiro. E aí eu achava que... Porra, Luigi, porra. Achava, cara, maconha é um bagulho muito louco, o cara dá uma puxada, já solta e o cara fica lá elétrico. Tá vendo só? E aí a primeira vez, como é que foi? A primeira vez do quê? Não teve uma primeira vez de maconha? Pela mãe de Deus. Jeová, eu ainda carrego Jeová. Jeová está comigo. Eu vou contar uma história, então, que é a minha primeira vez, não com maconha, porque eu cheguei à conclusão que eu era imune às drogas. É. Eu cheguei a essa conclusão. Eu já fumei maconha, obviamente, para experimentar, saber o que era, e não aconteceu nada. E eu fiquei extremamente decepcionado. Que tem uma teoria boa sobre isso, inclusive, que eu já ouvi. Eu fiquei muito triste, assim, eu falei, porra, não acontece nada. E aí as pessoas ficavam, que nem o Luigi falando, era um mortal, e o outro dando um golpe de capoeira no ar, sozinho. Eu falei, caralho, as pessoas estão muito loucas aí, e comigo não aconteceu nada. E aí eu fumei a segunda vez e não aconteceu nada. Fumei a terceira, não aconteceu nada. Você não deu nenhum mortal? Não dei nada, não fiz nada. Eu falei, pô, depois da centésima vez... Eu falei... Na mesma semana, assim, depois do centésimo dia. No mesmo dia... Ah, não, mas eu comecei a perceber que eu era imune às drogas, ou as drogas, na verdade, elas criam um eterno, um grande grupo de teatro. Eu cheguei a essa conclusão. Olha aí. Eu olha falei. Que poeta. É uma teoria que eu tenho. É boa essa teoria. Eu tenho essa tem que teoria. Ter uma teoria não. É, a maconha, na verdade, ela não dá pira nenhuma. Ela só deixa as pessoas propícias a criarem um grupo de teatro, onde cada uma faz uma coisa. Existe uma sociedade secreta, tipo os Illuminati, que são os maconheirati. Os maconheirati, mais ou menos. E aí eles já têm a missão de fazer tudo, de fazer acreditar teatro. Que acontece alguma coisa se fumar. É de fazer teatro. Um fingir que tá fazendo alguma coisa, outro fingir que tá doidão. E aí eles se reúnem toda semana e riem das pessoas que acreditaram. Exatamente. É um grupo de teatro pra enganar quem não fuma maconha. Cara, faz sentido isso. Mas é claro, porque não acontece nada com maconha. Eu não acredito. Comigo, pelo menos, aconteceu. Eu não acredito. E você não acha? Eu acredito nessa teoria. Ok. Por quê? Alguém tá num grupo de teatro aqui. Alguém tá num grupo de teatro. Não, vocês erraram até o nome, não é maconha. Como é que é o... Qual é o nome do grupo? É melhor não falar. Vamos deixar quieto, é um grupo secreto. É tipo o grupo, o Clube da Luta. É o Clube da Maconha. A primeira regra do Clube da Maconha. Eu cheguei à conclusão que eu era imune às drogas. Eu falei, não, sou imune às drogas, nunca aconteceu nada. Até o dia. Eu sou especial. Jeová me escolheu. Jeová me escolheu também. O Gabriel me escolheu ali. Gabriel. Porra, Jeová tá dando uns poder muito louco, não. Né? Imune à maconha. Ah, é. Jeová tá descontrolado. Gabriel, Jeová, ele não sabe mais o que faz pra atrair os jovens. Jeová e o professor Xavier. Não, Gabriel beliscou meu mamilo e eu virei. fiquei imune às drogas. Será que esse é o sinal de conversão? Você sentiu uma beliscada na teta? Com certeza. Até o dia em que eu fui viajar para Amsterdã. Vixe! Ah, hoje o Gabriel não vai pra Amsterdã. É longe, né? Hoje o Gabriel não tava lá. Com o dólar a 4 conto, hoje pra Gabriel não vai, não. Porra, o euro a 10 conto, porra. Fui pra Amsterdã, cheguei lá. E falei, porra, tô em Amsterdã, né? Aqui... O que eu vou fazer? Eu pensei comigo, aqui é a droga legalizada, né? Tudo mais, pra quem não sabe, você pode fazer sem nenhum problema. Falei, pô, já que eu sou imune às drogas no Brasil, será que eu sou imune às drogas na Holanda? Pensei comigo, né? Pensei sozinho. O que terra, eu fiz? Holanda, terra das flores e moinhos de vento. Alguma coisa tem nessa terra maravilhosa, né? E ali na Holanda, pra quem não tá ligado, existe algumas coisas como, por exemplo, o coffee shop, né? Que é um lugar onde você... Vende café? Vende não só café. Vende tosse. Como vende cerveja, como vende maconha também, a Bangu. Uhum. Né? Você pode comprar maconha e fumar legalmente dentro do coffee shop. E aí entrei no coffee shop com a minha namorada e pedi. Mas só no coffee shop? Não pode fumar na rua? Na rua não, você não pode. Só que graça que tem? Como é? Onde que eu vou dar mortal? Dentro do coffee shop. Vai pegar mal, né? Aí eu perguntei pra alguns amigos especializados aí, Ivo Nilman, né? Ivo Nilman! Que tinha que ser mencionado, senão não ia abrir a bet. Tem o não ovo, tem o Ivo também. Tem tudo, toda relação à droga, tem o Ivo Nilman. Aí perguntei pro Ivo Nilman o que eu posso fazer num coffee shop, né? Ele que é especialista no assunto. Ele falou... Pede mortal. Um cappuccino. Ele falou, mortal você não dá. Não, ele falou... pede um bolinho chamado Space Cake. Nossa, o nome é bom. Space Cake. Que aí você vira astronauta. Falei, beleza, só que assim... o bolinho do Etevaldo. Só que assim, eu estava no coffee shop e ao mesmo tempo eu estava com fome de verdade. Falei, porra, um bolinho não vai me satisfazer. Vou pedir dois. Vou pedir dois. Então eu pedi dois. Boa estratégia. Aí comi, aí me dividi um com a mulher. Aí comemos tal, não aconteceu nada. Falei, vou comer mais um aqui. Comi mais um sozinho. Tava com fome. Comi um bolinho e meio sozinho. E assim, segundo o Ivo Nilman, eu ia ficar muito louco. Eu ia ficar com o poder da maconha no meu corpo. Hoje o Gabriel ia beliscar as duas tetas. Você ia exalar... Como é que é? Exalar cannabis. Ia exalar cannabis. Oh. Só que... Adivinha o que aconteceu? Nada. Nossa. Nada? Nada. Nada. Zero. Não vi nada. Nem um mortalzinho. Nem um mortalzinho de leve. Nada. Ah, toma no cu, então. Nada. Eu falei, caralho. A Daiane dos Santos deve ser a maior maconheira. Nem um walk que se fez, tipo... Nada. Então, o que eu botei na minha cabeça? Porra, eu fumei maconha no Brasil, não aconteceu nada. Comi um bolinho aqui que o entendido do assunto falou que ia ficar muito louco. Não aconteceu nada. Eu sou, de fato, um X-Men imune a qualquer tipo de droga. Exatamente. Cheguei a essa conclusão. Eu sou um super-herói. Cheguei a essa conclusão. Eu falei, caralho, então essa minha primeira vez aí não valeu. Eu falei, então vou passar de nível, vou pra uma outra primeira vez. Opa. E eu fui num outro lugar chamado Smart Shop. Smart Shop, o coffee lá, o, qual que é o nome mesmo? Coffee Shop. O coffee shop, ele vende, né, maconha, coisa de maconha. Café o Smart não Shop, vem. Café de celular. Café de maconha. O Smart Shop não vende celular. O Smart não. Shop, ele vende cogumelo. Ah, olha aí, o Mario vai lá direto. Cara, e é impressionante como é na Alemanha level. É outro nível, né? Você é um país da Europa. Holanda, né, cara? É um país da Europa. Ah, eu falei Alemanha. Você falou Alemanha. É um país da Europa, a terra das flores e o moinho de vento. Exatamente. Aí entrei lá na Smart Shop. País da Europa. Tirou o Brasil da Copa. Tirou o Brasil da Copa. Esse país é demais. Os caras vendem cogumelo. Os caras vendem cogumelo igual o Bala Soft aí, né? Sim, é sim, um sim. Negócio normal. Mata assim. Tanto quanto, digo. É, daí eu cheguei pro vendedor e falei assim: olha, o negócio é o seguinte, eu sou imune às drogas. Você falou pro cara. Falei pro cara na Holanda. Eu sou imune às drogas. Cheguei pro cara na Holanda e falei assim: ó. Já chegou intimando. Eu sou. O que o cara pensa? Cara, né? É tipo você chegar num boteco de esquina e falar assim: cara, então, eu não fico bêbado. Exatamente. Aí o bicho vai lá e faz aquele rabo de galo. Nossa, Nossa senhora. Falei, eu sou imune às drogas, eu gostaria de uma sugestão sua. Porque eu quero ter certeza que eu sou imune às drogas, porque eu sou. Eu, até então, Deus me provou o contrário. Eu sou imune às drogas. Aí falou, ah, você é imune às drogas? Tudo bem, vou te indicar aqui esse aqui. Esse aqui. Daí eu falei, esse aqui. Ele já falou meio desacreditando. É, isso, eu olhei ali e assim, é engraçado que o cogumelo que é vendido, ele é tipo uma carta de Magic. Entendeu? Ele vem com vários. Vem vários. Levels. É, ele vem assim, do lado escrito assim. Forçadamente. Tá nível 5. Tipo, é tipo um Street Fighter. Sério? Tipo uma caixinha de Pokémon. Assim. É, encontro tem assim, tem umas características. É, encontro com Deus, nível 8. Caralho, caralho, caralho, eu vou ver o Deus. Gabriel, quero ver o Gabriel. Aí ele vem e dá uma briscadinha. Level 1, ele só dá uma briscadinha na teta. Então, assim, tem vários níveis de alucinação, nível tanto, entendeu? É tipo uma carta de Magic o negócio, é muito louco. Que... E aí eu olhei aquela carta de Magic do cogumelo e falei, meu amigo, você não tá entendendo. Eu sou imune às drogas. Ah, tudo isso aqui. Você me entregar esse cogumelo, isso é uma ofensa. Eu quero o equivalente ao Exodia nesse Magic. Eu quero ver um Entei do Pokémon aqui, entendeu? Falei, não, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso aqui pra mim não vai funcionar. Cara, sou imune. Provavelmente você falando isso, ele já achou que você tava doidão, tá ligado? Eu sou imune. Esse pai já tava, tinha comido dois bolinhos já. Aí ele pega o bolinho, tava ali comendo meu bolinho. Aqui na Holanda, comendo meu bolinho. Aí ele pergunta assim, mas é a sua primeira vez? Eu falei, minha primeira vez com cogumelo. Eu falei, então cara, vai na minha. Vai nesse. Confia no pai. Falei, beleza. Peguei as instruções, fui pra um parque. Tem instrução. Pra um parque. Claro, porque assim, demora 20 minutos pra acontecer alguma coisa. Pra começar a dar mortal. Pra começar alguma coisa. Enfim, comei um negócio e tal, devagarzinho, bababá, embaixo dali, não sei o quê. É, e aí, passou 20 minutos. Adivinha o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada mais uma vez. Velho. Falei, caralho, como eu sou assim? Imune às drogas. Eu cheguei pra minha namorada e falei, sou imune. Ah, vamos embora daqui. Aí você virou pra ela, ela já tava com a cara verde. com um chifrinho assim. Eu sou imune. Sou imune. Falei, amor, sou imune às drogas. Vou pra Marte, tchau. Sou imune. Não aconteceu porra nenhuma. Realmente não tinha acontecido nada. Voltamos pra cidade, a gente tava num parque. Voltamos pro centro da cidade. Falei, caralho, mas as drogas é realmente um grupo de teatro. É uma mentira essa porra, não sei o que, tá, bateu alguma coisa. Bateu uma onda forte. Sou um macaco em cima do poste. Ai, caralho. Minhas mãos começaram a formigar. É assim que começa. Os dedos da mão e os dedos do pé começaram a formigar. Nada. É vontade da mortal. Aí eu mortal falei pra ela. Diego Hipólito, o maior drogado do Brasil. A Daiane dos Santos duplo, ali. O duplo twist carpado pra sair foi uma plantação de cogumelo. Aí começou a formigar a mão, começou a formigar o pé. Eu falei, olha que sensação diferente. Formigar as tetas, hein? Falei pra minha namorada, falei, olha só, mano. Aconteceu alguma coisa, olha só. Não sou imune às drogas, minhas mãos estão formigando. É isso que acontece quando você usa cogumelo. Eu já tocava uma punheta, não tá sentindo mais nada. Aquela técnica, né? Sentar em cima. Senta da mão até adormecer, depois tocar a punheta. Eu falei, olha só, sou imune às drogas, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que fumigou as minhas mãos. Oh. As próximas 3 horas, meu amigo. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Nem tu, nem eu. Nem você. Nem eu. Caralho, foi a primeira vez com cogumelo eu percebi que a vida é muito além do que a gente imagina. A vida do Mario deve ser demais. O cérebro nosso é... Cara, vocês não têm noção do que aconteceu, cara. Nem eu tenho. Cresceu, quando come cogumelo, cresce. Pra você ter ideia... Conte histórias que a Juliana contou. Não, pra você ter ideia em que nível aconteceu o negócio... Eu conversei em português com o Nicolas Cage. Ô, louco! É, Nicolas Cage dublado, dublado. Porra, mas daí eu quero, cara. Eu também quero. Cara, eu falei uns 10 minutos de boa com o Nicolas Cage. E ele é dublado. Provavelmente não era ele. Ah. Mas eu estava falando com alguém que não sabia o que eu estava falando. O Nicolas Cage ultimamente está fazendo tanto filme que provavelmente ele estava lá, cara. Meu amigo, eu entrei num restaurante japonês e eu nem cogitei pegar o hashi, o pauzinho pra comer. Como é que a mão? Eu pegava com a mão, assim, ficava olhando o povo e falava, caralho, olha esse povo. Tá vivo. Olha, tá em 3D essa porra. No Japão ele faz sexo com pessoas. E você achando que tava seguindo o hashi, tá ligado? Meu amigo. Viu os dedos como palitinhos. Assim. Essa história eu conto completa em outro podcast. E aí você descobriu que realmente não era imune. Mas temática eu cheguei à conclusão. Vamos fazer um podcast o dia que eu descobri que... É o dia que eu descobri que existiu um universo. Depois eu conto essa história completa aí, que ela é bem complexa, porque acontecem coisas que até hoje eu fico... Eu queria, aliás, você podia fazer esse episódio com seu pai, né? O que você acha? Você contar pra ele essas coisas? Eu conto. Eu contei pra ele. Mas eu já contei pra ele. Aconteceram coisas. Quando eu fui pra Amsterdã, ele já falou, e aí, o que você fez lá? Tomei café, comi um... E relaxa, porque meu pai já foi pra Amsterdã também. Ah, opa. Tá explicado. Em Amsterdã acontece coisa que até... Mas eu já perguntei pro meu pai. Vocês já fizeram essa pergunta pro pai de vocês aí? Não. Eu perguntei já pro meu pai. Pai, você já fumou maconha? Meu pai era policial. Meu pai deu uma... É policial? É, mesmo que ele já tenha fumado, ele não vai poder me dizer meu que sim. Meu pai, ele deu uma desconversada. Meu pai deu uma desconversada. Mas eu já vi foto dos anos 70 do meu pai, meu amigo. Já e olha... Que você, aquele, né? Cabelo comprido lá, não me engana não. Parecia o Igor, meu pai. Você acha que não? Você acha que não? Enfim, primeira vez realmente é um negócio assustador. Oh my God. E esse foi o nosso podcast sobre primeira vez. Tem mais alguma história que vocês queiram, que vocês lembram aqui? Não. Acho que essa história é boa, né? Acho que a história é boa. É boa pra finalizar uma história. Eu quero trocar uma ideia com o Nicolas Cage. Fiquei com vontade também. Cara, o pior é que eu acho que fica pré-programado. Se um dia alguém aqui usar cogumelos, a primeira coisa que vai ver é o Nicolas Cage. Ah, só porque eu falei, já vai estar no subconsciente da pessoa. Realmente, tomem cuidado com as primeiras vezes de vocês aí. A gente não fala... Engraçado, que a gente fez um podcast sobre primeira vez e ninguém falou a primeira vez de sexo. É verdade. Ah, mas a gente falou do dia das namoradinhas, cara. É, né? Falou mais ou menos. Um pouquinho. Falou não exato. Não tem muito que contar. Falou, depende, de repente a gente faz algum outro episódio mais específico. Mas, enfim, de qualquer maneira, muito obrigado a todos os fiéis ouvintes do Novo que acompanharam mais esse podcast. Se você não é assinante do nosso podcast, assina lá no iTunes, assina na ferramenta do Android de podcast que você tem no seu celular, mas assina, porque toda vez que sai um podcast novo, você já recebe no seu celular, fica muito mais fácil, entendeu? Automaticamente. Ou então você segue lá no Facebook, segue no Twitter, ambos, o nome é no Facebook o barra não ouve, no Twitter o arroba não ouve. Novo, né? Sim. Que a gente lê todas as mensagens, acredite se quiser, eu e o Brian ali, estamos de olho em todas as mensagens, todas as interações. E uma dica boa pra quem segue no Twitter, o que que é? É ativar, existe essa opção ali no Twitter. É verdade, já ouvi o bot. É você ativar as notificações do perfil. Porque não é um perfil de piadinha. Não. Entendeu? Não é a de uma bolada. Ali. Não é. A gente não fica falando bobagem, não. A gente só fala utilidades. Quando tem, só quando tem episódio novo, quando acontece alguma coisa muito interessante sobre o podcast. Quando alguém tá na academia e deixa cair o peso em cima do pé. É verdade. Por exemplo, isso. Vinícius. Tem um... Qual é o nome dele? Vinícius. O Vinícius, ouvinte do Novo, estava escutando o podcast na academia, se distraiu, né? Deu uma risada um pouco mais forte, deixou cair o peso em cima do pé e quebrou o pé. Então, a nossa primeira vítima... Olha, a primeira vez do... A primeira vez do podcast que quebrou o pé de alguém. Inclusive, a gente esqueceu de falar o nome de quem sugeriu esse tema. Ah, teve foi o João Vitor. João Vitor por DM lá no Não Ovo, que as DMs são abertas, dá pra mandar DM no Não Ovo, ele mandou essa sugestão. Manda sugestão. Claro, claro. Qualquer sugestão é válida. Olha só quanto tempo de papo a gente teve por causa de uma sugestão. Maravilha, olha aí. Dá pra fazer 365 e um pé quebrado. Dias de podcast. Quebrar mais para o corpo, dá mais quebrado. Assim. É verdade. Muito obrigado aos fiéis ouvintes aí. Continuem ouvindo o Não Ovo. E até o próximo podcast. Valeu! Falou, meu povo!